Odonto Plus, a sua clínica odontológica. Equipe especializada para cuidar de você e sua família. Aparelho, implante, canal, cirurgias, restauração, raio-x e muito mais. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 19h30. Sábado, das 8 ao meio-dia. Odonto Plus, na Coronel Aristiliano Ramos 290, Sala 1, bem em cima da panificadora Coração do Vale. Ligue e agende a sua consulta. Telefone 3018 1157 ou ainda WhatsApp 99292 1157. Odonto Plus, venha sorrir com a gente.